Eu tô na minha, eu sigo a minha trilha. Dinheiro do caralho nunca vai mudar a minha vida. Eu tô na minha, eu sigo a minha trilha. Dinheiro do caralho nunca vai mudar a minha vida. Eu tô na minha, eu sigo a minha trilha. Dinheiro do caralho nunca vai mudar a minha vida. Eu tô na minha, eu sigo a minha trilha. Dinheiro do caralho nunca vai mudar a minha vida. Chutando o balde, jogando tudo pra cima, rima. Não durma no meu barulho, te atropelo, passo por cima. Respeito a firma, preciso, eu tô na brisa. Sem vacilo na consciência, tem de quem não vira. Tá tudo errado, mundo do caralho. Quem das cartas sou eu, o dono do baralho. O som que é bom, não toca mais rádio, só palhaçada, desgraça, mata, mata. A minha só quer molecada, mãe, meu filho eu protejo, não quero no cortejo. Pois é, só maldade que eu vejo. Um fudendo o outro, querendo seu pescoço, brigando por osso, caralho, que desgosto. Na música é quase a mesma coisa, escuta. E aí, mano, como é que vai? Firmeza, fruta. Só falsidade aqui dentro da cidade. O tempo tá passando e tá crescendo a malandragem. Eu tô na minha, eu sigo a minha trilha. Dinheiro do caralho nunca vai mudar a minha vida. Eu tô na minha, eu sigo a minha trilha. Dinheiro do caralho nunca vai mudar a minha vida. Eu tô na minha, eu sigo a minha trilha. Dinheiro do caralho nunca vai mudar a minha vida. Eu tô na minha, eu sigo a minha trilha. Dinheiro do caralho nunca vai mudar a minha vida. Sem rancor, ajudei, vixi, me ferrei. Minhas contas atrasou, ré, nem paguei. Quem eu nunca botei fé, hoje me pôs de pé. Conto amigos pra valer nos dedos, ré, né? Na hora do desespero, cadê seu parceiro? Aí, mano, uma hora dessa deve estar no banheiro. No mundo de cenário, nem de coadjuvante. Minha rima eu tô mandando, eu tô é adiante. Eu tô na minha, eu sigo a minha trilha. Dinheiro do caralho nunca vai mudar a minha vida. Eu tô na minha, eu sigo a minha trilha. Dinheiro do caralho nunca vai mudar a minha vida. Eu tô na minha, eu sigo a minha trilha. Dinheiro do caralho nunca vai mudar a minha vida. Eu tô na minha, eu sigo a minha trilha. Dinheiro do caralho nunca vai mudar a minha vida. Tá com dinheiro, tá com um monte de parceiro. Tipo carniça rodeado de urubu de bico vermelho. Sugou o teu sangue, diz que você é sangue bom. Vampiro do caralho, eu sou assim porque me deu Deus deu o dom. Pra lá. Maldade na sua cabeça, no coração não vai entrar. Mas não vou deixar quieto, esses caras são espertos. Brigam pelo meu lugar, querem ver eu parar. Meu Oxalá é forte, meus amigos também. Aqui estou eu, linha de frente, vem. Amizade até o osso, tô aqui a teu pescoço. Aliados são aquele que não mexe no meu bolso. Sigo na hora certa, a gente faz a festa. Sem blá blá blá, sem vacilo, sem comédia. Minha área junto com meus amigos é meu lugar. Aqui eu nasci, aqui eu queria ficar. Eu tô na minha, eu sigo a minha trilha. Dinheiro do caralho nunca vai mudar a minha vida. Eu tô na minha, eu sigo a minha trilha. Dinheiro do caralho nunca vai mudar a minha vida. Eu tô na minha, eu sigo a minha trilha. Dinheiro do caralho nunca vai mudar a minha vida. Eu tô na minha, eu sigo a minha trilha. Dinheiro do caralho nunca vai mudar a minha vida. Eu tô na minha, eu sigo a minha trilha. Dinheiro do caralho nunca vai mudar a minha vida. Eu tô na minha, eu sigo a minha trilha. Dinheiro do caralho nunca vai mudar a minha vida. Eu tô na minha, eu sigo a minha trilha. Dinheiro do caralho nunca vai mudar a minha vida. Eu tô na minha, eu sigo a minha trilha. Dinheiro do caralho nunca vai mudar a minha vida. Quem não gostou, sai voado.